Quando em ti descanso, recebo lindos sons. Acordo, quero contar, mas nem todos irão acreditar. Às vezes o silêncio é necessário ao tempo. Ensina-me a controlar os anseios de querer falar coisas que o homem não vê. E também nunca se ouviu, nem subiu ao coração. Só tu sabes qual a dimensão. O mundo não apagou teus sonhos dentro de mim. Como José, vou esperar, meu final será feliz. A bênção de receber sonhos que nunca mereci. É quando tudo for real, vou fazer o bem até quem me fez mal. Escuro, leitura, lições, mas eles não morrerão. Isso é parte da provação. Do calabouço irei ao palácio do rei, e quando lá eu chegar, preparado preciso estar nas coisas que o homem não. Fazer o bem até que me fez.